E pronto. E cá estamos, nosso programa é 3 em verdade. E ponto, pronto. neste domingo. Eu, Adriana Pequeno e o Carlos E o Bonaparte. Carlos Bonaparte. Pois. Mas diz-me só uma coisa que ainda não percebi. Quem é que entra? Já me esqueci o teu nome, pá. Olha, vamos fazer um programa chamado Entras Tu ou Entro Eu? Entramos os dois. Às 3 e Pronto, ponto. acho que sim. No domingo à tarde. Às 3... Exatamente. Quer dizer, quem descarregou este programa às 13h01, enfim, não é? Quer dizer, isto não pode ser, mas pronto. É 13h01 também, não interessa. 13h01 mesmo. Se só descarregou, só descarregaram o programa às 4 da tarde, ficam a saber. Aliás, às 2 da tarde, às 2 não dá, tem que ser às 4. Ou estragaram uma piada. Que eu ia dizer que se descarregassem às 4 da tarde, é porque ainda estavam na hora antiga. Mas igual era 13h01, mas vai lá, pronto. Ah, mas Não deu para espera fazer aí. piada. Pois, Estamos porque a agora dizer que antigamente é eram 2 da 3 em tarde. ponto, mas quer dizer, não estamos a dizer 3 em ponto, se é 15 horas, é às 3 em ponto, 3 da manhã. Pois, e aliás, se descarregarem às, por exemplo, 5 da tarde. Aliás, vamos imaginar que quem abre aqui algum desboeta, por exemplo, descarrega às 4 da tarde o programa. É 3 em ponto na mesma. Nos Açores é 3. Por Claro. exemplo, não é? E se descarregarem às 5, há de ser 3 em algum lugar. Não é? E se não for, a gente muda também o horário de lá. Conversamos com algum país que esteja perto. Pá, passa aí mais gente. Não sei, qualquer coisa. Isto arranja-se, dar a volta à situação, não é? Como é lógico, não pode ser assim. 3 em ponto, não serás 3. Não, não, não. Tem que ser. Tem que ser por aí, não é? Nem faz sentido isso de outra forma. Ai, ai. Cá estamos por mais uma semaninha de Boys and Girls Band. Exato. Pronto. Acho que E sim. esta semana não há. Esta semana não há grande coisa. Quer dizer, há a questão do estreou o Acarajá com Bobagem. E. Que é só malta, muita gente. E o Rock'n'Roll de Marcelo Pacífico, que regressou ao grupo Antenoeb. Mas à parte disso não há assim grandes novidades. Pronto, não aconteceu mais nada, acabou o memorial e. E. Ficou-se por aí. Não aconteceu mais nada. Pronto, paciência. Está tudo tranquilo, tudo na boa. Não se passa nada. Não, que eu saiba. Que eu saiba também não. E pronto, o que é que dizes passando da música? Ok. Parece-te bem, parece-te mal? Não, parece-me bem. Que eu saiba, acho que é por este grupo que vamos começar. Portanto, vamos começar com os Blue, com o Curtain Falls. Este é um grupo inglês de R&B. Está bem. É ganhador do Brit Awards, constituído pelo Anthony Costa, pelo Duncan James, pelo Lee Ryan e o Simon Webb, ou qualquer coisa assim parecida. A banda foi originalmente formada em 2000. No final de 2004, o grupo anunciou que estariam um bocadinho afastados, e lançaram o seu primeiro álbum de compilação, o Best of Blue, em 2004. No entanto, em 2005, o grupo confirmou que estariam separados devido a quererem uma carreira a solo. Em 2009, o grupo anunciou que haviam reagrupado de novo e voltariam ao palco no verão daquele ano. Já agora, representou o Reino Unido no Festival Eurovisão da Canção em 2011, em Düsseldorf, na Alemanha, com a canção I Can. E chegaram em 11º lugar com 100 pontos. Então, se ficaram 100 pontos, foi para outro lugar, não? Esta música pertence ao álbum Best of Blue 2004. A música foi co-escrita pela banda por Stargate e produzida pelo Stargate. A música foi regravada em francês e retitulada com o novo título de Quand le rideau tombe. Berlim. Esta versão não conheço. Sabes o que é que isso me faz lembrar? Não. Faz lembrar. Agora falar nisso. Faz lembrar aquela coisa do imigrante português. Do imigrante, sim, português. Ele vive em França, vem cá, passamos férias em Portugal. E então diz. Estamos lá na praia e está o miúdo numa rocha. Diz o pai: Nicolas, tu vas tomber. Nicolas, tu vas tomber. Depois o miúdo continua lá a brincar, não sei. Nicolás, tu vais cair, caralho! Foi assim do que me lembrei. Pronto. Agora falaste da Rio de Tombe. Lembrei-me precisamente desse momento. Pronto. Se calhar não é nada interessante, mas ainda assim achei que era giro dizer. Pronto. Tens mais alguma coisa a dizer sobre ele, só posso passar para as próximas. Para já, eu ainda vou voltar a estes senhores, mas sim, depois, mas podes dizer o outro nome. Ok, vamos depois ouvir as All Saints com Butikol. Este grupo feminino é inglês-canadense. É com. Canadiano. Oh, isso, pronto. Inglês-canadiano. É. Brasil. Brasileiro. Engraçado, nesta lista não pus nenhum grupo, nenhum boys band ou girls band português. Podia ter posto. Porque a gente já tinha passado antes os excessos. É Millennium, de Arrasar, e outras mais que agora não. Os Desert, Forte Taste, não me lembro depois o band. Mas havia também Girls Band, que agora não me estou a lembrar o nome. Bem, Pois não sei. continuando. É composto pela Natalie Appleton e Nicole Appleton, Chesney Lewis e Melanie Blatt. Iniciaram a carreira em 94. Como um trio. A formação inicial era Chesney Lewis, Melanie Blatt e Simone Rainford. Tanto a Melanie quanto a Chesney começaram as carreiras como backing vocals no Southwest Studios. A gravadora ZTT na rua All Saints, em Londres. Em 93, a Melanie Chesney e a terceira integrante original, Simone, decidiram gravar juntas. Escolheram chamar-se All Saints 1.9.7.5. Como a rua onde elas se conheceram. E o seu ano de nascimento. Ou seja, todas elas, as três, nasceram em 1975. Que pinta. É, isso é bom. É um dado curioso. Pelo menos para mim é curioso. Se calhar As outras pessoas não será. iniciais, ou seja, as três iniciais, depois a Simone saiu e a Melanie e a Chesney encontraram as duas irmãs, a Nicole e a. E agora perdi-me. E a Natalie, pois. Estava meio perdida com o nome do. Esta música pertence ao álbum All Saints, que é o álbum de estreia de 97. É o único álbum que eu tenho delas. Acho eu. É bem, é bem. Antes de irmos à música, tinha aqui umas coisinhas preparadas. Deixa-me só cá ver aqui se há mais alguma coisa. Não, só há uma. Está bem. Que tinha aqui uma coisa preparada aqui para os nossos ou 20, ou 30, ou 40, dá um pouco para tudo, não é? Respeito da música Curtain Falls dos Blue, dabadidabadá, e que gostava de colocar aqui para os nossos ouvintes. Será que é possível? Será que tu me permites? Bem, à vontade. É? De certeza? Não vou ser despedido depois disso? Não, porque eu não sou tua patroa, portanto. Ah, pois então estou à vontade. Ah, pois, porque senão era, não é? Não, mais depressa sou eu despedida. Ok, então vamos lá a este primeiro momento. Agora vamos ao nosso segundo momento. Bonito, não é? É, com o rei do tombo. Yes. É. Ah, parte número 3. Será que tu conheces isto? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long. É, Gangsters of Paradise. Paradise. Mas sabes de onde é que vem tudo isto? Vem de uma música chamada Paradise, Stevie Wonder. Fast Time Paradise, hein? Uh-huh. É sim um momento assim fantástico aqui do nosso programa, que se intitula 3 em ponto. Bom, e posto este momento informativo, cultural, o que queiram designadamente designar, não é? Creio que podemos ir à música. Vamos, sim, senhor. Vamos à música. Já voltamos daqui a pouco para a segunda parte do nosso 3 em ponto. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Come from humble beginnings, and who could have guessed it when you sit and doubt it and things ain't all that bright. But we made it through the night. Oh, it's like a game of truth and dare. If you can make it here, you'll make it anywhere. That's what we've been told. But the story is getting old. The moon. calls. Gotta read between the lines in the script of my life. We all got a part to play. I'll tell you what I do my way. Gotta read between the lines in the script of my life. E pronto, hoje começas tu. Ah, tá bem, então começo. Mas tens a certeza que começo eu? Pois. Tá bem, ah, tá bem, então começo eu. Estamos de volta ouvintes. Estamos de volta ouvintes, não é? E é isso, estamos de volta, estamos, sei lá, de regresso. Estamos de retorno, estamos. Voltámos. Coisa. Voltamos. Íamos, mas não fomos, sabe? Qualquer coisa assim, pronto. Uma coisa assim qualquer, pronto. Aqui estamos outra vez. Sabe? Pronto, é isso. Vamos à música. Ah, ainda não. Tens que dizer. Quais é que são as próximas duas? Diz lá. Anuncia. Não há, comunica. Não há informações. Informa. Não. Hoje não há informações. Só há aquelas duas que nós já aqui falei no princípio. A estreia do. A caralho é com bobagem. Já ouviste o programa? Não. E também a estreia do Rock'n'Roll. É o regresso do Rock'n'Roll, é verdade. Não. É um regresso. Neste caso é um regresso. Não é uma estreia, mas é um regresso. Do programa Rock'n'Roll. O A caralho é com bobagem. É um programa muito bom. Pensaste, has de ouvir também. É um programa de humor. Ah, sabes quem é que está no programa? Sabes quem é que está no programa? A caralho é com bobagem. Eu não. A Britney. Uhum. Qual a Britney? É a Britney, mas com uma voz de nome. Assim, uma voz. Pronto. É uma mulher, homem, sei lá. Enfim. É Britney, pronto. Está muito bem. Não é aquela Britney que nós conhecemos, bastante. Não, não, não. Essa tem. Essa ficava. É assim, eu acho que eles eram para trazer essa Britney, mas. A parte do A cara já ficava de fora, era só mesmo a bobagem que entrava e portanto eles decidiram não contar com ela. Ai, ai. E é isso. Agora há mais dois temas, não é? Já agora só uma coisa muito tira. Sabes que eu lembro muito bem daquela música dos Blue, lembro perfeitamente dela, porque ela faz parte de uma cena em que. Ou seja, a Wanda. Quer matar a Soraya dos Morangos com Açúcar. Ah! Eu agora quer, matar, tá. quer matar a Soraya, mas entanto a Ana Luísa entra, não é? E também entra a mãe. O que é que se passa aqui? Então a senhora, a tal Wanda, dispara na Júlia, que é a mãe da Soraya e da Ana Luísa. Ana Luísa, que é a Cláudia Vieira. E a Soraya, que é a Rita Pereira. Ah. Já agora, sabes como é que se chamava o Simão? Na novela, ou seja, como é que a personagem Simão, que era namorada da Ana Luísa, se chamava? Não, não estou a ver. Pedro Teixeira, que por acaso depois na vida real, e à conta dessa série, foi durante uns tempos o namorado lá da Cláudia Vieira. E marido? Pois, e marido também. E agora é isto, marido. Pois, porque agora envolveu-se só com outra, acho eu, com a Sara Matos. Não, que curiosamente. Parece. Não era a Sara Matos? Não sei se essa história é verdadeira, mas pronto. Mas olha que não me surpreende nada, porque eu já te explico. A Sara Matos. Tricotear. Diz? Estamos a tricotar. Estamos a tricotar. A Sara Matos. Espera aí, eu vou só aqui buscar uma tesoura só aqui para acertar o ponto, porque eu falhei aqui um bocadinho. Aqui, ah, está bem, está bem. Eu deixei aqui cair uma malha, espera aí. Espera aí. Ok, já está. E então, dizia eu que. Ah, que. A Sara Matos, no Anjo. Como é que era? Não era Anjo Meu? Aquela novela. Anjo Salvagem? Da... Não. Não, não, não. Aquela novela que era na década de 80. Que dava na TV. Acho que era Anjo Meu. Devia ser Anjo Meu. E então ela fazia de. A Sara Matos fazia de Eva. Exato. E o Pedro Teixeira era o namorado dela. Aham. Uhum. Que eu não sei como é que. Já não sei como é que se chama a personagem. Portanto, se isso aconteceu uma vez, se calhar também aconteceu duas. Mas atenção, Sara Matos, porque não há duas sem três. Portanto. Se calhar na próxima novela que ele contracena com alguém. Ele agora está a contracenar com uma também. Ah! Mas não estou a ver ele com a. Ele agora é o Rafael. Não está é? A contracenar com ela. Na mesma. Ah, pois é. Pois é. Mas ela é que faz a Alice. Pois, é? Mas ele é o namorado dela. Ao pois menos é. Segundo contam. Mas ela também anda envolvida com outros na novela, portanto. Pois, portanto, eu também não sabia importar, mas pronto, mas ela é tudo técnico, não é? Ela é tudo técnico. Ele também é tudo técnico. Depois, depois afinar a técnica é mostra um trabalho, não é? É tudo técnico, depois afinar a prática em casa. Exatamente, pronto. A teoria é. Pronto, enfim. Ok. Ai. E pronto. Pois este momento agora era aquela parte que nós, como de estilo, é pá, não fiquem chateados connosco, não é? Fazemos aquela parte que dá sempre na televisão, que é ai tal, querido Pedro e querida Sara Matos, se nos estiverem a ouvir, um beijinho, um abraço para vocês, que é aquela coisa que eles fazem sempre, não é? Nós temos estimadíssimos amigos, aliás, há uns tempos estive com o Pedro Teixeira no shopping. Oh. Quer dizer, não é que a gente se cruzasse, mas por acaso eu calculo que ele tenha estado no mesmo shopping que eu, não é? Porque sei que é o shopping que ele costuma frequentar, então eu fui lá, se calhar também lá estava, e tal. A gente... Eu estive no mesmo shopping que lá sempre, não é? Não sei se estive assim, ou não. Mas... Nós aqui podemos dizer que o nosso tricotear se baseia simplesmente em notícias que saem nas revistas. Portanto, estamos a mentir. Estamos a mentir pelos jornalistas que fazem essas notícias. É um tricotar de qualidade, não é cá um tricotar do Correio da Manhã, não. Exato. É um tricotar das revistas, como deve ser. Todo tricotar tem que ser das revistas, não pode ser de jornais, que os jornais também não, trazem. Não. Tem que ser das revistas. Quanto muito dos vídeos que existem na internet para ensinar a tricotar, não é? Por exemplo, não é? Ou aquela coisa do... Estamos ali a ver um vídeo lá do... Do... Sei lá, imagina, da Sara Matos lá... Da Eva lá com o namorado, não é? Que era o Pedro Teixeira. Técnico. Aquilo é técnico, onde? Eles estão ali com o meu sonoro. Aquilo não é nada técnico. Nada. Aquilo, ó, vê-se logo que eles estão ali... coisa, não é? Já ali... Depois a gente vai pegar ali no vídeo dos Olhos Mortos com Açúcar. É a mesma coisa, olha. Isto só... Epá... Só o cego é que não vi que isto ia dar casamento. Por exemplo. Claro, já depois de sabermos, não é? Porque antes também ninguém sabia. Mas opa, o início é técnico, mas depois aquilo dura... São gravações de 7, 8, às vezes 9 meses. Chegam aí quase no fim e já deixa de ser técnico. É assim. No início é técnica. Mas a técnica é só o princípio. É uma frase bonita para o dia de hoje. É, pois passam à prática, tem que ser. É verdade, é verdade. Olha, e por falar em passar à prática, vamos passar à prática. Ou seja, vamos às músicas. Um desvio estratégico. Estás a aprender, é? Eu aprendo umas coisas, não tenho só. Também tenho para aprender, não tenho só para ensinar. Exatamente. Bem, vamos lá ouvir os Take That com Back for Good. Este grupo britânico pop formado pelo Gary Barlow, o Mark Owen, o Howard Donald, o Jason Orange e o Robbie Williams. Foi formado em Manchester em 90. Uhul! E mantém-se, acho que se mantém até hoje sem o Rob Williams, não é? O Williams deixou a banda em 95, 97. Enquanto 95. Os outros quatro completaram a sua turnê mundial e lançaram o último single antes de se separarem em 96. Esta música pertence ao álbum Nobody Else, que é o terceiro álbum de estúdio de 95 e foi o único, foi o último álbum até ao álbum Beautiful World de 2006. E com o cantor Robbie Williams antes do retorno dele em 2010. O Robbie Williams voltou a Take That em 2010. A sério? Não sabia. Pois assim, quando a carreira a solo não é? Quando a carreira a solo desliza, lá vai ter que ir para o grupo outra vez, não é? Acho que ninguém nos ouça, mas eu nunca gostei muito do Robbie Williams. Eu por acaso gostei da Eternity e da The Road to Mandalay. Até gostei. Agora daquela música. You're singing maçã, banana e laranja. Porque ele dizia My Song, mas eu. Maçã e eu. Bem, maçã, banana e laranja. A única que talvez se escape do Robbie Williams que eu gosto é Angel. Ah, essa sim. Assim. E ele, She's the One também não é a mazinha de todo. Se formos a ver nos Take That, ele também chegou a um ponto, como é frequente nas boys band, ele parecia que era ali o pivô principal do grupo. Porque eu nunca senti isso. Ele nunca foi assim um grande cantor. Ele é mais um entertainer do palco. Ele põe o palco em alvoroço. É mais para entreter do que para cantar. E depois acho também muito convencido. Pronto, lá bom. É fanfarrão, sei lá. É... tem essa coisa, tem. É, Robbie Williams, nos estás a ver, um grande abraço. Não é? Nada contra. É? Não, nada contra. Pronto. Ainda bem que não te puseste nu naquele videoclipe, que tens um monte de mulheres a andarem patins à tua volta e te estás a tirar a roupa. Pronto. Não, ele não. Não queria que, ele não queria que o vídeo dele tivesse mais não gosto do que gosto. É. Só ficou pronto com umas cuecas com um tigrezinho à frente. Ah, pronto. Pronto. Já deu para passar a mensagem que ele queria, talvez. Exatamente, que é. Está aqui é um felino, é? Um felino. E ataca. Oh. Cuidado. Se tirar o açaí, me olha que ele morde. Opa. Estamos mal todos. Isto é para termos que mais audiência, é? Eu acho que sim. Eu, inclusive, estou a pensar em a gente criar aqui um espacinho de revista cor-de-rosa. Ou então é, sei lá, não sei, ou revista cor-de-rosa, uma coisa qualquer assim de género, não é? Estou a brincar. Bem, vamos seguir com as Sugar Babes com To Lost and You. Este girls band é britânico, formado em Londres no ano de 98. O trio é formado pelas cantoras. Muito gosto de dizer os nomes. Amel Berrabá, a Ivy Range e a Jade Ellen. Ela foi formada, portanto, a Girls Band foi formada pelas integrantes fundadoras Mutia Buena, Siobhan Donaghy e Keisha Buchanan, que por acaso são as cantoras desta música. Em 2001, após terem lançado um álbum, Donaghy saiu do grupo e Ivy Range entrou no mesmo ano, quando o trio estava a conhecer o sucesso. O grupo teve depois uma segunda formação no ano de 2005, quando a Mutia deixou o grupo e foi rapidamente substituída pela Amel Berrabah. A Keisha Buchanan ficou no grupo por 11 anos até anunciar a sua saída em 2009. Logo após, Jade Ellen foi escolhida para ficar no seu lugar. A canção é o segundo single do terceiro álbum, chamado Three. Pois, tinha que ser terceiro, tinha que ser três. Sempre é melhor do que os álbuns de Roberto Carlos. Exato. Lançado em 2003. Esteve, portanto, esta música fez parte da banda sonora do filme Love Actuality de 2003 também. E por agora é tudo. Não é assim. Não é assim, tens de ser. É tudo por agora. É tudo por agora. Abre este grupo. Pronto. E pronto, então é tudo por agora. Vamos à música e daqui a um bocadinho já voltamos para as nossas despedidas. Está bem? Despedidas? Temporárias. Temporárias. A gente para a semana depois volta com toda a força outra vez. Quer dizer, ainda temos mais três músicas para ouvir, não te esqueças. Sim, mais três. Vamos escutar as músicas. Ah, ok. Esqueçam o que eu disse. Pode ser que para a semana já tenhamos um Benfica campeão. Yuhu! Pode ser. Bem, o Porto não é o que já quer dizer que já é um bom. Ainda bem. Já agora, eu sinto muito. Eu sei que. Quer dizer, pronto, nós perdemos 7 em Vigo, vocês perderam 4 em Sevilha. Eu sinto muito, mas pronto, acontece todas as equipas. Eu senti qualquer função. Não sinto nada. Pois, eu senti. Sinto muito. Oh. Muito contentamento, muito sei lá. Ai ai. Pronto. É assim lá a vida. Então vamos à música e já voltamos aqui um bocadinho para a terceira última parte do nosso programa que dá pelo nome de 3 em ponto. Lipstick marks still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, I celebrated glory. That was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back, back, girl. And we'll be together. This time is forever. We'll be fighting, and forever we will be. So complete. Girl. Oh, yeah. last time that you came back for good. You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, 'cause this love's got me blind. I can't help myself, I can't break the spell, I can't even try. I'm in over my head, you got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm in. And my knees are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time. Baby, I'm too lost in you. Come in, you. Well, you whisper to me and I shiver inside. You undo me, you move me in ways undefined. And you're all I see and you're all I need. Help me, baby. Help me, baby. Help me now. 'Cause I'm slipping away like you said to the tide. Falling into your arms. Falling into your eyes. Hoje sou eu agora a entrar aí, que espetáculo, hein? Está assim a. Ya, vai dar fixe, ultra nice, hein? Sim, senhor. Pronto, que é? Também tinha que entrar na. Ah, mas agora eras tu, não eras? Então, para aí. Uou! Fogo, o Carlos passou aqui uma velocidade com speed, parece que. Lhe entrou um ar, não sei por onde. Que é para não ser coisa pior. Bem, pronto, eu entrei ele saiu. Pronto, não, era tu entrares, agora pronto, agora já cheguei, já acostumei outra vez e tal, não é? No nosso programa, no nosso 3 em ponto. Devia estar cansado, pá. Pois, correr assim cansa. Correr muito. Isso não foi bem correr, isso foi mais voar, mas. Pois é, eu, sabes que eu voar é uma coisa mais transcendente para mim. Eu correr, só que como eu tenho, pronto, como eu tenho assim, faço exercício todos os dias e tal, pelo menos 30 horas diárias de ginásio e assim, portanto, eu acabo por, não é? Quer dizer, acabo por, como é que explicar? Para mim correr é voar para vocês, não é? Mas para mim é só correr. Voar é uma coisa de estilo quando, sabes que eu quando voo, eu às vezes vou para dizer lá aos tripulantes dos aviões, não é? Quando vão ali nos voos cruzeiro, tão solitários, eu vou ali a voar lá aos 11 km de altura, bato-lhes na janela, ah, oh, bom dia, vou tocar para baixo outra vez. Pronto, às vezes é isso que eu faço, assim de manhã, percebes, quando estou bem disposto, né? Vai lá uma volta, levanto voo e tal. Pronto, é isso. Ok. Mas sabes que há um avião muito grande que me bate muitas vezes e depois eu acabo por cair, acabo por fazer boing. Pronto, era uma piada. Pronto, podes seguir. Eu prometo que não tenho mais destes descalabros. Assim, coisa. Podes seguir. Posso seguir? Posso seguir para onde? Ah, pois. Para as músicas. Já me São tinha esquecido. três musiquinhas que nós vamos aqui ouvir. Para fechar o nosso. Exato. Vamos então iniciar esta nossa última parte com os Brosis, com I Believe. I can fly. Esta é uma multicultural grupo alemão, formado em 2001. Através do. Foi na segunda edição do programa de televisão Popstars. Originalmente eram um sexteto, mas o grupo, espera aí, para ver se eu não me perdi, ficou um quinteto. Cerca de 2006, quando a banda anunciou que não iam mais estar juntos e preferindo apostar nas suas carreiras a solo, na música, no teatro, na televisão e também no cinema. Esta música pertence ao álbum Never Forget Where You Come From. E é o álbum de estúdio. E por acaso, ah, tenho. E para dizer que não tinha. Mas espera aí. Ok. Foi feito em 2002, o álbum. É bem. Bem, eu cheguei a ouvir muito este grupo na televisão, claro, no canal, principalmente quando via o Top of Pops e às vezes até no canal alemão. Não entendia nada do que dizia, mas ao menos a música cantava em inglês, estava para perceber. É, porque havia, eu lembro, não sei se tu tinhas isso, mas havia aqui, eu lembro de um familiar meu que tinha uma parabólica e a parabólica apanhava MTV alemã. Só tinha 12 canais. E uma delas era a RTP Internacional, não sei quanto, tinha o 7, que era um canal que se chamava assim, 7. 12 não, apanhava 8 canais, 12 com os nossos 4. Tinha a RTP Internacional, e tinha a Rai Uno e tinha a MTV alemã. Pronto, que era assim algo giro. Olá, este Pronto. grupo, eu não pus os nomes porque os nomes eram um bocadinho difíceis de dizer. Sou esperta. Ah, eu por acaso já tinha perguntado pelos nomes, mas também pensei, bem, isto é alemães, deve ser uma coisa bonita, portanto. Oh, super. É assustador, sabes que. E a sério que isto é verdade, os ouvintes me desculparam, não vou dizer nenhuma asneira, mas isto é verdade. Sabes como é que se chama o partido da coligação com o partido da Angela Merkel? Eu não. Tem como siglas FDP. Mas a sério, não estás a dizer uma Ah. mentira? Tu vá a sério, o partido da coligação da Alemanha, o partido da coligação, não é o partido da Angela Merkel, é outro partido, é o FDP. Portanto, é, enfim, convém não dizer os nomes que estão aí porque não dá a ver com isso. Pode ser. Filhos dos patrões. Por exemplo. Uau. Pode ser a força dos partidos. Por exemplo. Ou a força dos países. Também dá. Também. Apesar daí não ser países, mas. Força das pessoas. Também, também, não é? Fúria do povo. Também dá, sim senhor, sim senhor. Ou partido de. Ou, aqui tinha que ser PDF. Não. Pronto, aquilo é. Federal Democratic Partido. Também dá. Tá. Partido Federal Democrata. Digo eu, não sei. O Partido Democrata Federal, que se dá PDF. Então, ora, também sabes o que é que pode ser? Podia ser um programa de rádio chamado Flash Dance Português. Também. Ou funk do português. Não é? Também podia ser, portanto. Aliás, eu tinha aí, até estava em conversa com a Joana, aqui da direção da Antena Web, e tínhamos uma ideia para um programa. Também dá Fuinhas da Porta. Também dá. Ou Fuinhas do Portas. Ah, mas eu assim não sei nada. E aí? E também dá a felicidade de partir. Dá, dá. Ai, ai. Enfim. Ou então. Também lá. Farinha de papar. Por exemplo. Fular da Páscoa. Fular da Páscoa é muito torrada. Estamos na época. Exatamente. Está pronto, está sentado definido. A partir de agora. O que nós esperamos receber dos nossos. É das madrinhas e dos padrinhos, não é? Exato. É o FDP, que é o Fular da Páscoa. Pronto, então, tá, Fular do Padrinho. Diz? Fular do Padrinho. Também dá. Também dá. Também dá. Sei lá. Não sei. Tens mais ideias para essas coisas? Eu confesso que não tenho. E depois eu digo tem off. Porque isto é um nome. Ou diga aqui em on. Eu vou dizer aqui em on. Também os ouvintes não vão levar mal, porque sabem que nós estamos a brincar, não é? Eu pensei em fazermos um programa chamado Cantares da Aldeia, Ranchos e Associações do Interior. Aliás, do Litoral, Interior e Outros. E pai. Isso é o nome todo do programa. Assim, isto tem uma sigla que não vamos aqui traduzir, porque senão depois. Espera aí, cantar já aldeia. O quê? Ranchos e associações. Espera aí. Sim? Do litoral, interior e outros. Litoral. Interior e outros. Ah, as primeiras letras. Depois. Uma coisa. Não! Não, esquece! Entre o litoral e o interior! Esquece! Pois! Litoral, interior, estás a ver? Não, mas é que a questão é que não havia nada com outra letra, estás a ver? Tinha mesmo que ser com essa. Portanto. E outros, pronto, sei lá, Madeira, Açores, imigrantes, e portanto. Em vez de ter o interior, podia ter outra coisa, mas esquece. Não sei o que podia ter, mas se calhar eu também não sabia. É melhor não saberes. Ai, ai, pronto. É só juntar as letras e saberás o que eu estou a dizer. Pois, não estou a ver, mas ainda essa. Enquanto apresentas as próximas músicas, eu vou tentar descortinar. Ok, então vamos de seguida ouvir os Backstreet Boys com o Show Me the Meaning of Being Lonely. Esta boys band é americana, formada em Orlando, na Flórida, em 93. Orlando. O grupo consiste nos integrantes AJ McLean, o Howie Dorog, o Brian Littrell, o Nick Carter e o Kevin Richardson. O grupo recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 2013. Uau! Uhum. Gosto muito do Nick Carter. E também gosto muito do irmão dele, Aaron Carter. Esta música é o terceiro single no álbum Millennium de 2000. E penso eu que foi dedicada à irmã do Howie, salvo erro, que na altura tinha morrido de lupus, também salvo erro. Isso aqui é fogo. E por último, se não tens mais nada a dizer deles? Tenho só uma coisa. Tu sabes quem é que era o... Eu disse aqui Aaron Carter. Sabes quem é que era o Aaron Carter? Quem? Eu falei o Nick Carter e depois disse o irmão dele, que é o Aaron Carter. Sim. Ora, vê lá se te lembras disto. Sim. Pronto, era este o Aaron Carter. Agora que chegou, claro, está com uma voz de homem, claro. Não. Na altura ainda estava com uma voz de criança. Também só tinha 11 anos, claro. Isto fez-me lembrar os esquilos. O chipmunk. Não. Esta era mesmo a voz. Não, agora estava carregado. O que é que os esquilos têm a ver? Não, esta é a mesma voz dele. É, não era. Pois, agora... Houve um deles que andou metido nas drogas, não foi? Não sei se foi o... Acho que foi o Aaron. Penso eu, não sei. Não tenho Aaron, certeza. Aaron não, Nick. Ou o Nick. O Aaron é o irmão. Eu também acho que sim. Ou o Nick ou o Kevin. Mas acho que foi o Nick Carter. Não sei. Aliás, até uma altura que tiveram para se separar... Eles houve uma altura que os Backstreet Boys estiveram afastados e depois voltaram de novo. Em 2005, sim. Com Incomplete. Pão, pão, pão, pão, pão. Exato. E depois eles acabaram por também. Foi com os Poison. Que eles fizeram uma turnê juntos. Foi com os Poison. Exato, que era Poison / BSP. Sim, sim, sim. Eu estava aqui a ver aqui uma coisa. Ah, não sei desta não tenho. Que pena. Porque eu tenho aqui algumas musiquinhas. Não, mas esta não é uma delas, por isso não dá para fazer isso. Está bem. Mas sim, fala que eu vou tentar encontrar aqui uma coisa. Ok. Então, nossa última música. Vai ser as Pussycat Dolls com Timbaland com Wait a Minute. Estava à espera do minuto. Hã? Não foi que disseram Wait a Minute? Eu estava à espera. Ah, vai. Bem, foi um grupo musical, claro, feminino, fundado pela coreógrafa Robin Antin. Inicialmente foi criado como uma trupe burlesca em 95, na cidade de Los Angeles. O grupo atraiu a atenção nacional e Robin negociou um contrato com a gravadora em 2003, criando assim o grupo musical da trupe, que ainda existe. Além de possuir diversas casas noturnas em Las Vegas, o grupo é ainda detentor de diversos reality shows que são supervisionados pela Robin e os seus parceiros. A formação original do grupo consiste em Nicole Scherzinger, a líder do grupo, a Kermit Basher, que saiu, a Melody Thornton, a Jessica Sutta, a Kimberly Wyatt e a Ashley Roberts, que continuam. A Jessica acho também canta a solo. Sim, mas a única que saiu da formação foi a Kermit. O resto, todas elas continuam juntas. Até a claro, Nicole Cheirzinha? A Nicole também tem o projeto solo, claro. Esta Nicole, música é o sexto single lançado no seu primeiro álbum de estúdio PCD de 2005. A canção conta ainda com a participação do Timbaland, que também é um dos produtores do álbum. E pronto. E pronto. Eu estava aqui a ver se consegui aqui uma coisa, mas não consegui, com muita pena minha. Que era daquelas coisas, mas pronto, paciência, não apareceu aqui. Que era uma musiquinha muito conhecida. Ah! Está aqui! Acho que sim! Vocês ouvintes, deixem-me aqui um bocadinho que eu vou baixar aqui, vou baixar aqui uma coisa da internet. Eu tenho quatro caixas e eu despeço-me. Eu então despeço-me deste programa. Até o próximo domingo. Espero que tenham gostado desta lista e deem o vosso feedback, vão à nossa página no Facebook, deixem lá mensagens, também escrevam para trag.radioantenaweb.info. Vão também ver a nossa página da rádio, que vão ter uma agenda bem cheia com várias datas de festivais e outros concertos. Portanto, desfrutem à vontade da nossa rádio. Tem vários programas ótimos para ouvirem em várias línguas. Portanto, pronto. E agora passo a palavra ao Carlos. Já me despedi. Pronto. Então a palavra é. Não, não é esta. É esta. Atenção que eu vou cantar em inglês. Ok. Foi um momento infeliz, eu sei. Não fui eu que dei a beber nada. Ele já é assim na treina. Pronto, é. Ah, mas peraí, que há aqui um momento que eu consigo cantar. Há aqui um momento que eu consigo cantar, hã? Peraí. Show me the mínimo na vocês. Pronto. Decididamente ele. Vai, vai lá vocês, vai lá. Mais, mais, vai lá. Ok, pronto, ele deve ter dado também mesmo. Endoidecemos. Já é normal. Olá, olá. Não sei se me consegues ouvir agora. Consigo. Ok, pronto. Tive aqui um pequeno problema de som, mas já estou de volta. Pois é, pronto, isto é, eu canto tão mal que até a placa de som dá erro. Foi por este motivo que a minha ligação caiu, mas pronto, paciência. Ai, isto é que é uma vida. Pronto, então ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Uma boa tarde para todos, não é? Uhum. E pronto, e voltamos a encontrar-nos para a semana para mais um 13 em ponto. E é isso, não é? É, Wasabi é. Mas há alguma coisa a acrescentar ou nem por isso? Não, acho que não. Está bem, então pronto. Então, ah, boa, espera aí. Uma notícia que saiu no Correio da Manhã. Diz lá. Antes de nós. Para nós chores o que é beleza. Só vou ler o que eu sei, porque não vou ler o resto da notícia, que é insólita. Um homem foi preso por ser, e agora entre aspas, demasiado bom a fazer sexo. Oh, ah. Se fosse mal, não era preso. Pois, realmente, sim senhora, isto, quer dizer, hoje em dia já se é preso por tudo, não é? Quer dizer, é preso por ser um... Por ser mau, não é? Por cometer crime e assim, agora também é ser preso porque é demasiado bom a fazer uma coisa. Cara, o homem não era bom em fazer mais nada. É provável que alguém não tenha gostado ou tenha gostado demasiado, não sei. Pois? Ah, enfim. É, senhorita, pronto, então voltamos para a semana, ouvintes. Fiquem bem. Boa tarde para todos. E até para a semana, não é? Até para a semana. Pronto. Até para a semana. Tchau. Tchau. Ha. You know some people just don't know what I'm talking about. But I know you understand. Cause I know you believe. Baby, I believe that you one. Were meant for me. And two. If there's somebody, then baby, I believe that somebody is you. And my everything is you. Cause baby, telephone on my girlfriend saying, give it up, baby, give it up. I know that you can see this is how it's meant to be. You're my frequency, cause baby, I believe. Come on, baby, I believe that you were meant for me. And if there's somebody, then baby, I believe in somebody. Yes, I do. Yes, I do. No, they don't understand. Dreaming up a master plan. I know that you can give it up, baby, give it up. And it's a simple move. You don't wanna play it cool. Leave me like a fool, cause I believe in you. Come on. Here we go. Set me free. Sure it's one and one is two. Yeah, I believe in you. Cause what I do, cause I believe in you. And it seems so real. I was dreaming, did you come to me? Hold me closer for eternity. I believe. Baby, I believe that you. Never look down in case of the fall. I'm off the wall and I still believe. Yeah, baby, I believe somebody is you and everything you do. Cause baby, I believe in you. Yes, I do. Yes, I do. I believe in you. Thank you. show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe night to the light so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Antena Web, Canal 1. Wait a minute. Shut up, shut up. I love the way you strut, girl, you already know. But I'm feeling like you don't want me, you just after my door. Baby, please, I'm fine, I'm not one of these hoes. She's in jeans and diamond rings, so don't call me no more. Hey. Wait a minute, yeah, you can give me that back.